coração, tudo que a gente viveu. Eu vou minha paixão, eu sou todo seu. Eu vou buscar meus sonhos, ele estou nas mãos de Deus. E foi da minha vida, lá vou ver. Smoky Bear.